Água tá vindo de Mike Alfa, prossiga. Próxima rotatória, na sua escuta. Ou no 0 no 4, solo ao 29, libere a esquerda. Mantenha a posição antes do ataque, Alfa, chame o solo em 1, 2, 1, decimal 9. Sente da Alfa, 2, 1, 9, agora 0 no 4, vai andar à esquerda. Sente, o Papa também de Mike Alfa, prossiga o final da pista 1 no 7, sujeito a 360. Ah, sente, eu vou fazer o 360 logo aqui, tá? Pra só ter que fazer ali, que estão vendo a concentração de Urubu aí próxima, um pouquinho antes da final da 1 no 7. Está autorizado então 360 longo sobre a rotatória, reporte interceptando a final de 7 milhas. Reporta lá, Alfa. 1, 2, 1 a bordo, 2 horas e 45, Fortaleza. Do 4106, sono identificação, chegada a CARI, desça e mantenha nível 050. 050 na CARI, solicita se possível o RNAV da pista 28. Gente, aguarde autorização para o RNAV, azul 4106. Verdade. Até o ponto de espera da 28. Só observar a aeronave Varig e o Goku vai ingressar no pátio 3, depois prossegue até o ponto de espera. Juste 1016, bom dia, bom voo. 67 e 26. 1016, vai estar que se aviar alto, ponto de espera 28, vai dar passagem ao gol. Espera 18, 67 e 26. Obrigado, bom dia. 2281.4. Confirme POB e autonomia alternativa, 2281. 8 abordos, 3 horas e meia de autonomia, alterna com fim. 283, chame Recife, 1288, alterna 1264. 1028, ajuste 1016. Não, ataque para o cruzamento, 2281. No 4, estou autorizado a prosseguir até o pátio 1 no portão 612. Prossegue para o pátio 1 no portão 612, agora 0 no 4. Torre de Salvador, muito bom dia, esse é o gol 260, baixado travado com a pista livre. Uno 260, informa os últimos 90 metros, pista 28. Impraticáveis, ajuste no 0 no 6. Pouso autorizado, pista 28, vento 230 graus, 06 12 de nós. Autorizado pouso na pista 28, ciente dos Netson. Ou 260. 2, Salvador, é o Guardião 02, bom dia. Guardião 02, bom dia, prossiga. O Guardião 02 é acionado no pátio do Graé, piloto em comando Volney com POB 04 para a missão policial. Solicita autorização de decolar pela 17, comprou o corredor acesso para a missão policial. O voo será de 30 minutos, autonomia 2 horas e 30. Final de 7 milhas, ainda Mike Alfa. Sente Papatango, Índia Mike Alfa, enquadre-se como número 2, reporte final de 3 milhas. O cheque trem. O número 2 está na final da 28, é? 2 está na final da 28? Afirmativo. Boeing 737 da Gol. Número 1, certo. O Fusca era 2281. 2281 na guarda. Guardião 02 confirmando, é 500 pés da GL? 500 pés da GL. Já fez o cheque todo aqui? Guardião 02 na sua escuta. Guardião 02, informa o tráfego na aproximação da pista no 7. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 7. Reporte para decolagem. Afirmativo, táxi até o ponto de espera, reportar a decolagem. O Papa Tango India Mike Alpha, visual com capa. Positivo. Pouso autorizado, pista 17, vento 220 graus, 07 nós. Alpha, baixou e checou. O TAN 3602, autorizado a alinhar e manter pista 28. Alinhar e manter em pista 28, TAN 3602, TAN 3602. O Gol 1260, solo aos 33, libere à esquerda, mantém a posição antes da Alpha, chame o solo em 121, decimal 9. Mantém a esquerda, mantém a posição e chama o solo, Gol 1260. Ajuste 1016. 2281 vai autorizar o cruzamento, vai seguir gol no ponto de espera 1286. 1286. Afirmativo. Salvador, o gol 1260, bom dia, livrou a pista. Bom dia, 1260, táxi, você tem o portão 05, parte 1, me escuta. É 05, bateu no nosso escudo. Bom, no 260. Passo 050 pro 040, após carinha, pode completar o elétrico, 3196. São 3196, está autorizado 2000 pés, ajuste 1096, reporte na final ILS, pista 28. 2000 pés, 1096, até 1096. Corredor aqui é pro litoral, 02. 04146. O Papa Tango India Mike Alpha, no solo aos 36, vai pro parte 5. Sente, autorizado, táxi via parte 5, reporte pista livre. O Guardião 02, sem condições de decolar da presente com proa do litoral? Afirmo. Autorizado, reporte fora do solo. Reportado fora do solo, 02. Do 4106, vou na Pantera Vitor 362. Sierra Vitor 362, poderia utilizar o ILS, 32 também, se possível. Confirmo, o senhor tinha requisitado a RINAV, vai fazer a RINAV ou o ILS? Afirmativo, a gente havia requisitado, mas se possível a gente fazia ILS mesmo, normal. Gente, azul 4106. Tráfico, 3602. TAN 3602, autorizado decolagem, pista 28, vento 250 graus 05 nós, atente a um helicóptero no setor sudoeste, 500 pés AGL, prosseguindo em rumo sudoeste. Iniciando o Guardião 02, chame o controle em 19 decimal 8. Controle 19 decimal 8, grato, apoio da 2x2. Salvador, Epijet 6726, ponto de espera 28, pronto, uma boa. Epijet 6726, mantém o ponto de espera. 26. 2281 no ponto de espera com o número 2. Ciente, número 2, mantém o ponto de espera. Controle Salvador, é o Guardião 02, muito bom dia. Tá, Guardião 02, mantenha 500 pés, corredor Axé, informe 20 milhas Salvador. 500 pés, corredor Axé, Guardião 02, em patrulhamento. Salvador, muito bom dia, TAN 3602. TAN 3602, contato radar, suba ao nível 300, saída Gólio. Suba 300, saída Gólio. Estabilizado, localizador TAN 3196, tá visual aeródromo. 3196, torre 18 decimal 6. 18 decimal 6, TAN 3196. Bruno 06, desça para 2.000 pés, redução 200 mais. 2.000 pés e reduzindo 200 mais, continua 06. TAN 3196 na escuta da torre? Na escuta, TAN 3196. Sente, continue a aproximação, os últimos 90 metros, pista 28 impraticáveis, ajuste 0016, pouso autorizado, pista 28, vento 240 graus, 0612 de nós. Cheque o trem. Baixada travada, 3196, livre pouso. Patrono 06, está autorizado o procedimento LS, reporte estabilizado. Para estabilizar, 4106. Controle, bom dia, Papatango Mike Bravo Uniform. 43 milhas, está mantendo 130 para descer. Na Pro do VOR. Objeto 6726, previsão para decolagem, mais 4 minutos. E aguardando. Ok, senhorita, solicita a descida agora. Autorizado, descida até o nível 040. 040, o Mike Bravo, em fala. Azul 4106, localizador da pista 28. Azul 4106, chame a torre 18 decimal 6. 18, obrigado. TAN 3602, intercept radial 280. Radial 280, Salvador, o TAN 3602. It é o nível 260, TAN 3602. 2260, TAN 3602. O está livre, últimos 90 impraticáveis. Qual foi a primeira nave que chamou o controle? Estou falando do posto de canal, essa piscina 2-7, está no momento do mercado para a barra. Onde está no potencial 6 pessoas de atraso, tenho 2 horas e 50 de autonomia. É. Informe. Está mantendo que altitude? Gente, aguarde contato radar. Informo um tráfego no corredor Axé, mantendo 500 pés. Gente, forma para descida, até ele matão. 3602, chame Recife, 1288, aterro 264. 1288, 1264. Telematão, informe estimada de pouso. Mais 30 minutos. 4106, avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 200 graus, 04 nós. Cheque o trem. Trem baixado e travado, livre pouso, pista 28, 4106. Webjet 6726, visual com Embraer azul na final, pista 28. Relativo. Após passagem do mesmo, autorizado, alinhar e manter, pista 28. Web 6726. Após o azul ali, mantendo 2826. Salvador approach, morning citation Papa Romeo Oscar, uniform Romeo with you, passing flight level 180 to 150. Papa Romeo Oscar, uniform Romeo, descent flight level 040, carry arrival. Roger, descent to flight level 040, Oscar, uniform Romeo, we got the Juliet information. Matango, informe 20 milhas de Salvador. Aporte 20 milhas de Salvador. Gente, frequência livre para coordenação, hotel Limatango. Controle, bom dia, Gono 765, informação que eu... Gono 765, acendo identificação, chegada CARI, desça e mantenha nível 050. Acendo identificação, chegada CARI até o 050, no 765. Alfa, chame o solo em 121.9. Libera a esquerda, mantém a posição antes da Alfa, chama 219, azul 4106. Afirma. Companhia, calma, tem 1510, estamos a... 30 milhas, tá mantendo aqui. Juliette Serra Tango, acione 0136. Juliette Serra Tango, acione 0136. Acionado. Solo Salvador, bom dia, azul 4106, livrando o circuito. Bom dia, azul 4106, táxi até o portão 08. Táxi livre até o 08, azul 4106. Papa Tango, Juliette Sierra Tango, prosseguir condições visuais, informe visual com campo. Altímetro 10 no meia, pista em uso a 17, Juliette Sierra Tango. Confirmado, certo? Mike Bravo uniforme, modificado 1349, desça para 1500 pés, proa da rotatória. Mike Bravo uniforme. Uniforme, 1500 pés, proa da rotatória. O Juliette Serra Tango está até o vento, Sarita. Juliette Serra Tango, vento na pista 230 graus com 6 nós. Gente, Juliette Serra Tango. Sete meia sete dois meia, decolado aos 48, controle 119 decimal 80. 198, obrigado, boa tarde. 81 de posição. 6. Vai lá, meu abraço. Boa tarde, Salvador, objeto 6726, decolou na Arão. 6726, contato radar. Mantenha proa até 3 mil pés. É, confirme. Web 6728, suba para nível 330. Subindo a 330, tá mantendo a proa 120 agora. Ciente, desconsidere a informação do controle, saída Aron, transição Melim, suba e mantém nível 330, Web 6726. Subiu 330, 26. Salvador Approach, Citation Program, ask uniform arm, I would like to cancel IFR and proceed via VFR to land runway 28. Citation Papa Romeo Oscar, uniform arm, I would like to cancel IFR, proceed via VFR to land on runway 28. Papa Romeo Oscar, uniform Romeo, descend 2000 feet, clear the ILS final. E procedure ILS Yankee. Roger, proceed on ILS Yankee to runway 28. We got the airport in sight. Down to 2000, ask any problem. Lima, Lima, sobrevoo TGL Veracruz. Ok, conforme, dois a bordo, pátio da Bata, tá pronto pra cópia? Pronto pra cópia, tá. Autorizado o voo local com sobrevoo TGL em Veracruz, são 1 mil pés, decolagem da pista 197 com curva à direita, corredor axé, acione 0120, controle 119 decimal 8. E a torre 198 decimal 6. Bravo, é 3 Fox Trot. Local. Controle. Bravo X-ray Foxtrot, confirme o tempo de voo e a autonomia. Tempo de voo, 1 hora e autonomia. 6:30? 0:30. 3:30. Ciente, chame a torre, operacionamento e táxi. Foxtrot. Para. 28, down to 1,500, clear for the ILS, 1828, citation asking for Romeo. Roger, so descending until 2,000 initially. Roger, down to 2,000 initially, asking for Romeo. Mike Bravo, uniforme visual com aeródromo. Chame a torre 118, decimal 612, a 5 milhas norte do aeródromo. Bravo, Bravo, Salvador, 6726. Dadael Gilda? Não, negativo, é gole e transição Gonza. Valeu, Gonza, obrigado. 45 2245 2545 Web 6726 2545, obrigado. Salvador, Pousa Aérea 2281, controle Coral, decolado, cruzando 3500 pés. Pousa Aérea 2281, contato radar, suba nível 100, saída Coral. Palmará 100, sai do Coral. Difuso, ajuste 1-0 no meia. Continua já ajustado, aguardando a transição de todos, bom lugar. Estou completamente visual aqui no setor. Uniforme Romeu para o localizador, curva à esquerda para o 315, reporte estabilizado. Para 315 para o localizador, reportará estabilizado, Oscar, uniforme Romeu. Bono 765 vai atingir o 050. Bono 765, desce para 3.000 pés, ajuste no 0 no meio. 3.000 com o 0 no meio, 765. Foxtrot. Uno 0, Uno 5, pronto para cópia? Pronto para cópia, Uno 0, Uno 5. Uno 0, Uno 5, Salvador, São Paulo, Congonhas, nível de voo 3620. Aerovia e uniforme Whisky 58. Decolagem pista 28, com curva esquerda, subida gole, transição Gonza. O controle em 1, 19.8, transponder 50, 16. Gol 1, 0, Uno 5. Umba 27, sem identificação, chegada e pitch, desça e mantenha nível 040. No 0 no meio, chame para puxa acionamento. Chamar água no 0 no. Ativo, Umba 27. Otávio Mike Bravo, uniforme no solo aos 55, libere à direita, frequência livre. Eu acho que o uniforme Romeu chama em torno no 8.6. 18.6. Papá Romeu, Oscar e uniforme Romeu na escuta da torre. E montando na final visual, pista 28. Gente, prossegue para 28 mesmo? Positivo, já está na final aqui. Gente, aguarde autorização de pouso, últimos 90 metros, pista 28 impraticáveis. O Papa Tango, Juliette Serra Tango na escuta da Torre Salvador. Positivo, está na final de 7 milhas. Gente, Papa Tango, Juliette Serra Tango, 360 pela esquerda, reporte reinterceptando a final de 6 milhas. Papa Tango, Juliette Serra Tango. Serra Tango. Sucesso para confirmação 3896, pista operando em toda extensão. Negativo, pista últimos 90 metros impraticáveis. Papá Romeu, Oscar e uniforme Romeu, avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 200 graus 05, nós chega o trem. Tá baixado, travado, tá visual, autorizado, pouso Oscar e uniforme Romeu, pista 28. Informa o tráfego, pequeno porte mantendo o setor norte do aeródromo. Sentindo tráfego, Romeu, tá com o mesmo notícia. O Papa Tango Juliette Serra Tango, reporte interceptando a final de 7 milhas, pista 17. Informa o tráfego aproximando para a pista 28. Informa a Juliette Serra Tango. Ativo, nível 120 para o 2281. Nível 120 está autorizado, porém mantenha a pro de coral, 02281. Mantendo o pro de coral, prossegue para o nível 120. 7, reporte pronto. Se a gente botar 120, a gente vai parar em outro